vocês irão curtir um dos melhores DJs do estado de Pernambuco. Atenção para a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. A partir de agora, vem aí! Definitivamente melhor do brega. Galera, é o seguinte, pra começar agora, esse som agora vai especial meu amiguinho Cezinha, tá certo? A galera agora, vamos lá. Remixou!